esporte é alegria. É rádio, serviço, é informação. Sim, sim, sim, som. Toda cidade, todo dia. Som, som, som, sim. É a cidade, a minha sintonia. A cidade inteira ligada na Rádio Cidade. Apaixonada por você, 630 quilômetros, Cidade AM. Show da manhã. Ares. Reflita sobre a vida, sobretudo. É hora do momento de reflexão. Momento de reflexão. Olá, amigos, bom dia. Ao começar o nosso show da manhã, eu converso, como sempre, um pouquinho com vocês. Meus amigos, minhas amigas, o que falta para sermos felizes? É dinheiro? É felicidade? São posições na sociedade ou mesmo na família? Bom, não nos esqueçamos de que tudo isso, meus amigos, pode ser apenas exterioridades. Pode ser brilhos, polimentos que melhoram a aparência, mas nem sempre a qualidade. Não nos prendamos às coisas materiais, meus amigos. Para sermos felizes, basta termos a consciência limpa, com a tranquilidade de quem só pratica o bem e que deseja mais ser do que ter. Usemos nossas capacidades com coragem e determinação ante os problemas. Vejamos o bem em tudo. Desejemos o progresso do nosso próximo e guardemos Deus no coração. Ser feliz, meus amigos, não é viver num mundo à parte, isento de problemas. As pessoas felizes são pessoas normais, que estão no mesmo mundo que nós, sujeitas às mesmas lutas e com a decadência física, né, como as demais. Mas, meus amigos, essas pessoas felizes aparentam diferenças marcantes. Elas têm um brilho especial do olhar, sorriem com simpatia, vivem perdoando, amando, aprendendo, atentas ao presente e com olhos no futuro. Porque eu faço essa pergunta: por que não nos considerarmos felizes? Já é o início da felicidade, pode ter certeza disso. Então, meu amigo, minha amiga, nesta quinta-feira, nos lembremos de que, diante de um problema, o infeliz se acovarda e o feliz vê uma oportunidade de agir. Tá aí a dica, tá? Tá aí a dica. Se a infelicidade nos assaltar, ação, meu amigo, força de vontade e fé em Deus. Pense nisso, reflita, receba aqui o meu carinho, receba o meu abraço e que todos tenham um bom dia. Com a cara do povo. Essa rádio é a minha cara. Sentindo o que o povo sente. Eu gosto. Falando o que você quer ouvir. É tudo o que eu quero ouvir. Com descontração e simpatia. Show da manhã. No ar. Show da manhã. Show da manhã. Alô, alô, alô, gente boa. Bom dia, bom dia, bom dia. Você que liga, bom dia. Você que está na nossa companhia. O programa é esse, tá, minha gente? Show da manhã, no ritmo, na alegria musical e, claro, a sua participação aqui no nosso programa, no nosso show da manhã. Valeu mesmo, tá? Vamos até às 11 horas aqui no nosso ritmo, na nossa alegria. Espero contar com a sua participação, com a sua audiência no nosso show da manhã, não é verdade? Com muita alegria, com boa música, felicidade juntinho de você. Bom dia! Na sua companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Legal demais, hein? Felicidade estar aqui juntinho de você, lado a lado com alegria musical até às 11 horas. Espero contar com a sua participação. Afinal de contas, o show é nosso, tá legal? Bom dia! Valeu! 8:11, começamos o show da manhã. Olha só, você curtindo aqui o nosso show da manhã, hein? Essa daí é a Eliana de Lima, meus amigos. Volta pra ela, já 8 horas, 15 minutos. O show da manhã, bom dia. Show da manhã. Aquele carinho especial, tá legal? Aqui comigo, juntinho, vou ficar com você até às 11 horas, nessa manhã gostosa de quinta-feira, 28 de julho, 2022. Manhã de ressaca para muita gente, não é verdade? Depois aí da noitada de festa do município, muita gente agora que está chegando em casa, outros nem chegaram ainda, já que foi até agora, né? Por volta de 6:30 da manhã, hein? Tarcísio botou pra quebrar, botou pra arrebentar aí, né? Com um grande show, sem sombra de dúvida. Antes dele, tivemos o Natan, né? E o seu cabaré, tivemos o Limão Comel, tivemos o Bento Miguel, o Bentinho. Um grande abraço, alô Bentinho, aquele abraço, gente boa, gente fina e um excelente artista, sem sombra de dúvidas. Bom dia! Já 8:16, hein? E você, grudadinho aqui no nosso programa, até às 11, hein? Manhã legal! Quinta-feira já, né? 28 de julho de 2022, é lua nova. Você que nasceu no dia de hoje é do signo de Leão. Bom dia, leoninos e leoninas. Aquele carinho super legal pra você, hein? Hoje, pelos fatos históricos e jornalistas, estou vendo aqui aniversário da morte, sabe de quem? De Lampião e seus companheiros do cangaço, minha gente. Em 28 de julho de 1938, foi lá no município de Poço Redondo, fica lá no estado de Sergipe, na fazenda Angico, onde Lampião foi morto por um grupamento aí da Polícia Militar Alagoana, os chamados Volantes, chefiado aí pelo Tenente João Bezerra, juntamente com 10 de seus cangaceiros, né? Entre os quais se encontrava aí a sua companheira Maria Bonita, Luiz Pedro, este, o seu cangaceiro mais fiel, né? Além de Mergulhão. Olha o nome dos caras aí. Elétrico, Quinta-feira, né? Caixa de Fósforo, olha o nome, viu? Adilha, Cajarana e Diferente. História do Lampião, né, minha gente? Estão fazendo aí, né? Hoje é aniversário da morte do Lampião. Grande cangaceiro. Para uns, herói, né? Para outros, bandido, né? Bom, 8:00. Mais 18 minutinhos até às 11 horas aqui juntinho de você. Vamos começando o horóscopo do dia? Já já a gente traz para você notícias aqui no nosso programa Show da Manhã. Horóscopo do dia. Oferecimento. Oferecimento. Sacolão Avenida. Tudo em frutas, verduras e gêneros alimentícios. Promoções especiais todas as segundas-feiras. Sacolão Avenida. Qualidade e preço baixo. Organização Aésio. Horóscopo do dia. Tudo que os astros reservam para o seu signo. Horóscopo do dia. Olá para você, presságios do dia chegando. Áries. Oi, arianos. Cuide para que a conta não recaia sobre suas costas, porque o prazer compartilhado implica também a partilha dos custos. Isso é claro se as pessoas com que você se relaciona não são aproveitadoras, né? Será que são? Pense bem sobre isso, tá bom? Sua cor da sorte é o roxo. Touro. Oi, taurinos. Desfrute de tudo que de bom a vida disponibiliza a você, mesmo que sejam pequenos detalhes que aos olhos alheios não pareçam nada importantes. Não é o valor intrínseco que importa, mas como você percebe as coisas, tá bom? A cor da sorte é o marrom. Gêmeos. Oi, geminianos. Bons momentos podem ser vividos com pessoas com que não necessariamente sua alma tenha cultivado algum tipo de relacionamento. Bons momentos podem também acontecer com pessoas que você encontra por aí. A cor para você é o azul. Horóscopo do dia. Em instantes tem mais um encontro bem especial com Câncer, Leão e Virgem. Horóscopo do dia. Rádio Cidade, aqui o ouvinte tem vez. Neste mês de julho, a sua loja de informática em Campos Sales está fazendo o seu primeiro aniversário. E para você vir comemorar com a gente, a Infomega preparou dezenas de ofertas em todas as seções da loja. Tem preços arrasadores em computadores desktop, impressoras, notebooks, peças, periféricos e em toda a sua linha gamer. Se você tava esperando a oportunidade certa para montar o seu PC, a hora é agora! É agora! Aproveite as ofertas de aniversário Infomega. Travessa Josué Frazão 280, próximo à Clínica Infinity, no centro de Campos Salles. Agora! agora é pra valer. Mega Central Construções, Móveis e Eletro. São 10 anos de história e bons negócios. E nessa data tão especial, lançamos uma mega promoção. Tá barato demais. Olha só: piso Araripe cinza 46x46, apenas R$25,99. Bacia acoplada branca, apenas R$329,99. Churrasqueira pré-moldada com kit inox, apenas R$899,99. Coluna 516, 6 metros, apenas R$99,99. Olha só nossa mega novidade. Roupeiro Nilo, apenas R$699. Painel de TV Flávia, apenas R$299. Armário de cozinha para ti, apenas R$749,99. Lavadora 10 quilos, apenas R$499. Fogão 4 bocas branco, apenas R$689,99. É um mega aniversário recheado de ofertas pra você. Venha comemorar conosco e garantir o menor preço da região. Mega Central agora é Construções, Móveis e Eletros. Entregamos em Campos Sales e região. Estoura balão! Estoura balão! E nas Óticas Safira, estourou, ganhou! É Estoura Balão! Na compra dos seus óculos das Óticas Safira de Campos Sales, você estoura o balão e vai ganhar brindes, descontos e prêmios. Promoção Estoura Balão. Óticas Safira de Campos Sales. Você compra seus óculos, escolhe um balão e ganha um prêmio na hora. Óticas Safira. É Estoura Balão nas Óticas Safira de Campos Sales. Rua Valdemar Falcão, 458, Centro. Óticas Safira. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A Cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é, homem? Tá na boca do povo, homem! Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povão dizendo: valeu, padrinho Aésio! É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aésio. Comigo. Show da manhã. Vamos seguindo aqui comigo no nosso show da manhã, hein, minha gente? Já 8 horas 23 minutos. E nesse horário a gente traz aqui algumas informações, abrindo aqui os portais de notícia, abrindo aqui o Diário do Nordeste. E na capa principal, tá, minha gente? Vem em destaque a seguinte manchete: 90% das mortes violentas têm relação com facções. Este é o tema principal que o Diário do Nordeste está tratando no dia de hoje. E ainda, 16 foragidos são incluídos no programa de recompensa, com pagamento de até R$77 mil por informações, minha gente. 16 foragidos estão aí e já foram incluídos aí naquele programa de recompensa. O que é mais aqui, hein? Em reunião de tática eleitoral, PT oficializa o Mano Freitas, pré-candidato ao governo do Ceará. Fortaleza suspende a aplicação da dose de reforço contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. Por que os remédios ficaram mais caros? A alta atinge mais os analgésicos e também antitérmicos. Você pensou, amigo? Por que os remédios são tão caros, é, minha gente? E ainda, novo concurso do IBGE, oferta 15 mil vagas complementares censeadores. Foram poucas, né? Foram poucas. Tem aí o censo e é preciso ter principalmente os recenseadores, é, minha gente? O que mais aqui, hein? Foragido internacional é capturado pela Interpol no Meireles, em Fortaleza. PTB quer indicar o senador na chapa do capitão Wagner como condição para participar da aliança. Olha aí, tá. é uma imposição, né? Tá impondo ali. O que mais? PM autor do disparo que matou adolescente em Fortaleza é afastado. E ainda, PROCON vai à justiça contra cobrança na área de embarque do aeroporto de Fortaleza. Então, são manchetes aqui do Diário do Nordeste. Tem aqui do futebol, daqui a pouquinho a gente fala sobre futebol, né? Porque o Fortaleza vai receber o meu Fluminense hoje, pela Copa do Brasil, né? Pela Copa do Brasil. Ontem tivemos jogos, né? Dois jogos pela Copa do Brasil. Daqui a pouquinho a gente destaca pra você aqui no nosso programa Show da Manhã, hein? Aqui na base das fofocas aqui, né? João Gomes diz que Maísa o pediu para dar uma maneirada nas brincadeiras sobre romance. E mais, Roberto Cláudio diz que se surpreendeu com a desfiliação de Isolda. Aí ele disse o seguinte, ó, havia um combinado. E o MDB oficializa a Simone Tebet como candidata à presidência. Então, são manchetes aqui do Diário do Nordeste. Daqui a pouquinho tem mais, tem um giro de notícias. Fique ligado. Cidade. Bom dia. Bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho pra saborear. Que delícia é o arroz realengo com delicioso tempero e feijão pra completar. Arroz realengo, soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. A gente acha que a melhor maneira de homenagear a cidade é ter respeito e trabalhar por ela. Governo Municipal, Administração, Campos Salles, Cidade que Sonha, realiza e cresce. Em Galego Autopeças, o seu carro está em boas mãos. Tudo na parte mecânica de qualquer linha de veículos. Você pode entregar aos cuidados da equipe do Galego Autopeças. Alinhamento, balanceamento e mecânica. Acessórios como pneus, baterias Moura, para-brisas, entre outros. Se o seu carro precisa de atenção, o endereço certo é Galego Autopeças. Em Campos Salles, na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 65. Telefone 99596174. Alegria e credibilidade, ZYH636, Cidade AM, Campos Salles, Ceará. Legal, já a gente traz notícias pra você. Continue comigo no nosso programa Show da Manhã. Bom dia. Nada pode ser mais lindo do que o nosso amor. Essa canção dá pra mim todo o seu coração. Te devolvo em dobro a paixão. Como você fica comigo? O seu jeito de ser me pegou sem notar, sem querer. Quero você, mas deixa comigo. Dá o teu coração que eu devolvo em dobro a paixão. Já provei da maçã e é você que eu quero. Sou teu fã, eu confesso, te espero amanhã. Nosso amor é lindo, tão lindo. Nada pode ser mais lindo do que o hotel, só nós dois. Com você minhas cartas estão todas na mesa. Eu não posso e nem quero nenhuma surpresa pra Olha só o som da Adriana e a rapaziada aqui do nosso programa, né? Fica comigo, bom dia. Sempre com alegria musical na nossa M Cidade, juntinho de você, coladinho, hein? Bom dia. Temos agora informações, o giro de notícias. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. A Organização Mundial da Saúde emitiu na última segunda, dia 25, alertando que mais de 230 mil pessoas morreram afogadas todos os anos. O cenário impacta, sobretudo, crianças e jovens de 1 a 24 anos de idade, tornando-se a terceira principal causa de mortes relacionadas a lesões gerais. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. Vamos nessa, vamos seguindo aqui comigo no nosso programa, no nosso show da manhã, no ritmo, né, minha gente? Na alegria musical, você que sempre, sempre acompanha aqui o nosso programa. Bacana, hein? Daqui a pouquinho nós vamos ter a participação do padre Ezequiel Dalpozo, que sempre traz aí uma reflexão bonita pra gente fazer aí uma autoavaliação, não é verdade? Bom dia, 8 horas mais 34 minutos. Hoje a festa do município continua, né, minha gente? Ontem, o segundo dia, o primeiro dia foi dedicado aí a louvores, com a noite dos evangélicos. Ontem tivemos aí muitas alegrias, começamos aí no palco com um DJ, aí depois o Bento Miguel. Aí depois tivemos aí o Limão com Mel, Natan, e por último, fechando a noitada, um show maravilhoso aí do Tarcísio, do acordeon, né, minha gente? E hoje prossegue, né? Hoje tem mais pra você, hein? Aguenta, hein, camarada? A partir das 15h30 já tem um vesperal, tem a Camila Jamile, tem G Carvalho, né? Tem o Jorge Fernando, e à noite, a partir das 8 horas, tem aí um DJ trazendo aí aquele balanço, né? E a partir das 22h tem a orquestra municipal, até 00h. Aí em 00h a gente dá aquela parada para cantar os parabéns, né? Cantar os parabéns para o município de Campos Salles. Tem um show pirotécnico, né? Aquela queima de fogos, enfim. Com certeza a palavra do prefeito municipal. E depois de 00h começa Mastruz com Leite, fazendo a festa aí pra moçada, até duas da manhã. Aí depois tem Ave Nivine, né, que vai até as 16h. Depois de 16h tem o Hélio Rodrigues, até 18h, hein? 18h dá uma parada, sabe por quê? Porque depois de 18h tem a nossa famosa, né, Furiosa, pra dar aquela volta bacana nas ruas de Campos Sales, acordando o povo de Campos Sales, porque é o aniversário da cidade, tá bom? Grande abraço então aí para todos vocês ligados aqui no nosso programa, no nosso show da manhã. Bom dia, valeu, hein? Coloca sua melhor roupa que hoje a gente vai sair. Comprei o vinho e reservei sua suíte preferida. Hoje vai ser a noite mais inesquecível da sua vida. Você deve estar se perguntando o que a gente tá comemorando. Primeiro a gente tira a roupa e deixa o suor descer. Depois da hora H você vai saber. Esse beijo bêbado que eu tô te dando, esse amor que a cama tá quase quebrando, essa língua que te faz tremer as pernas, é pra você lembrar como era. E esse beijo bêbado que eu tô te dando, esse amor que a cama tá quase quebrando, essa língua que te faz tremer as pernas, é pra você lembrar como era. Como era antes do que você fez pra me perder de vez. Você acabou de fazer amor com seu ex. Sejam as esticado. Você deve estar se perguntando o que a gente tá comemorando. Primeiro a gente tira a roupa e deixa o suor descer. Depois da hora H você vai saber. Esse beijo bebado que eu tô te dando, esse amor que a cama tá quase quebrando, essa língua que te faz tremer as pernas, é pra você lembrar como era. Esse beijo bebado que eu tô te dando, esse amor que a cama tá quase quebrando, essa língua que te faz tremer as pernas, é pra você lembrar como era. Esse beijo bebado que eu tô te dando, esse amor que a cama tá quase quebrando, te faz tremer as pernas, é pra você lembrar como era. Como era antes o que você fez pra me perder de vez. Você acabou de fazer amor com seu ex. Olha só que bacana, isso aí é o Jonas Esticado do nosso programa. E o beijo bêbado, hein? Bom dia. Ligados aqui no nosso show da manhã. 8 horas 39 minutos, agora vamos com a participação do padre Ezequiel Dalpozo. Despertai para o amor com padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para bem viver. Se a força da tristeza te envolver, se os motivos do sentido desejarem te esquecer, tudo que te parece. Olá, meu amigo, olá, minha amiga ouvinte, graça e paz. Estamos iniciando o momento Despertai. Eu sou o padre Ezequiel, desejo graça e paz para você, para o teu trabalho, para a tua família. A paz que nós desejamos, a paz interior, a paz que é serenidade e capacidade de viver, embora problemas, mas viver com alegria. Gostaria de falar hoje sobre quais são os critérios do verdadeiro êxito. O que de verdade é êxito? Dizemos que uma pessoa tem êxito quando muitos a seguem, quando tem partidários. Na televisão, tem maior êxito quem tem mais audiência. Comercialmente, tem mais êxito a empresa que apresenta bons resultados, que consegue mais lucros. Ou aquele que tem um alto salário e que na negociação salarial ainda consegue mais. Quais são, pois, os critérios de um êxito verdadeiro, real? Em primeiro lugar, trata-se de ter êxito a longo prazo e não apenas ascender um fogo de palha. Para isso há que ser natural e ter a justa medida o meu êxito. Quando alguém ultrapassa a sua medida, o êxito será sempre de curto prazo. Um êxito de longa duração precisa de uma base sadia. Isto pode ser para o indivíduo seu conhecimento, sua inteligência, sua saúde, sua percepção daquilo que move precisamente as pessoas. Outro critério é que o êxito não seja conseguido à custa de outras pessoas. Quando preciso pisar em alguém para ter o meu êxito, este certamente terá pernas curtas. O verdadeiro êxito é fruto da capacidade própria, mas nunca se baseia no rebaixamento dos outros. Outro critério ainda, o êxito precisa sempre do relacionamento com os outros. Terei êxito comercial se tiver uma boa ideia que faz muitos adeptos e, portanto, se venda bem. No grande público, meu êxito vai depender de meu bom relacionamento com as pessoas. A gente que sabe manipular os outros. Demagogos que experimentam uma ascensão repentina. Mas o êxito duradouro será aquele que se baseia num relacionamento honesto com as pessoas. Quem engana constantemente os outros não terá êxito duradouro. Caro ouvinte, eu desejo para você um êxito duradouro. Deus é amor, Ele te ama. Deus é amor, Ele está com você. Embora teu coração esteja mergulhado em incertezas, veja, há uma luz que não se apagará. Curta a nossa página no Facebook e ali vai receber mensagens diárias. facebook.com/padrezequiel. Um forte abraço, Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo. Rádio Cidade, 630 kHz, de pura emoção. A Moto e Autopeças Dragão tem uma super promoção para este mês de julho. Então não perca e venha aproveitar. Preços incríveis. Produtos para carro em oferta. Para-brisa do Uno, de 350 por 275. Bateria Pioneiro, de 430 por 375. Bateria On-Bite, de R$ 300 por R$ 225. Troca de óleo para carro com filtro de óleo incluso por apenas R$ 75. Kit motor 229 de 450 por R$ 375. Temos também produtos para moto em oferta. Amortecedor da Bros de 370 por R$ 289. Capacete SM automático de 130 por R$ 90. Kit motor 99 de 220 por R$ 175. Bateria para moto LA de 165 por R$ 140. E pneu da Bros traseiro Technic de R$ 300 por R$ 250. Promoção mês de julho. A cada R$ 100 em compras, concorra a um capacete SM, uma troca de óleo para moto, um alinhamento e balanceamento para carro e uma troca de óleo para carro. Moto e Autopeças Dragão. Peças, acessórios e serviços para carro e moto. E não esqueça, a Dragão Moto e Autopeças dispõe da retífica mais completa da região, com todos os serviços. Instagram, @ Moto e Autopeças Dragão. Nosso WhatsApp, 88996450109. Cuidar da sua saúde sempre foi nossa prioridade. Por isso, o Laboratório Lamix se destaca há 40 anos na realização de análises clínicas. Com tecnologia de ponta, excelência e profissionais especializados, garantimos aos nossos clientes rapidez e credibilidade no resultado dos seus exames. E para seu conforto e comodidade, você conta com nossa unidade aqui em Campos Sales, pertinho de você. Onde, além dos nossos exames e vacinas, contamos com consulta especializada em ginecologia e obstetrícia, com as doutoras Isabela Pires e doutora Eliandra Aquino. Ligue agora e agende sua coleta, vacina ou consulta no número 98834-0131. Horóscopo do dia. Oferecimento.

porta da boate, pra porta da igreja, da chuva de freja, pra chuva de arroz, culpa do amor. Olha só, hein, o som do Henrique Juliano, Chuva de Breja, e você ligado aqui no Show da Manhã, hein? Já 8 horas e 56 minutos. Temos informações agora, direto de Brasília. Nesta quarta-feira, o PP, Partido Progressista, confirmou aliança com o PL para a reeleição de Bolsonaro à presidência da República. A convenção aconteceu na Câmara dos Deputados com a presença do presidente da Casa, Arthur Lira, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e ex-presidente do PP, e o líder na Casa, deputado Ricardo Barros. Na ocasião, Arthur Lira rebateu críticas por não se manifestar sobre a reunião de Bolsonaro com embaixadores sobre a segurança nas eleições. A Câmara dos Deputados fala quando é necessário falar, não quando querem obrigá-la a falar. Eu dei mais de 20 mensagens mundo afora, internas no Brasil, de que sempre fui a favor da democracia, de eleições transparentes e confio no sistema eleitoral. Não precisa qualquer movimento público ou político fazer com que isso se apresente de maneira sempre necessária. O presidente da Câmara disse ainda que as instituições brasileiras são fortes. Instituições no Brasil são fortes, são perenes e não são e nunca serão redes sociais. Nós não podemos banalizar as palavras das autoridades no Brasil. Não farão isso com a Câmara dos Deputados enquanto eu for presidente. Em seu discurso, Ciro Nogueira disse que Bolsonaro não terá uma sigla mais comprometida que o PP em sua reeleição. Porque achamos que o nosso país não pode retroceder. Nós temos uma oportunidade ímpar no mundo de termos o crescimento que nos tornará um país tão forte a nível mundial, sob a sua liderança, como China, como Índia, como Rússia. Se nós caminharmos com um grande comandante, o senhor enfrentou os piores momentos. Não dá para comparar o governo do presidente Bolsonaro com nenhum. Porque nenhum enfrentou a maior pandemia na nossa história. Não enfrentou essa guerra maluca que tem prejudicado o nosso país e prejudicou o mundo como um todo. O PP e o PL compõem a maior bancada da Câmara dos Deputados. Também participou do evento a primeira-dama Michele Bolsonaro e entre as autoridades estavam os governadores do Acre, Gladson Camelli, do Distrito Federal Ibanez Rocha e de Roraima, Antônio Denário. Mês do Amigo Ninter. Graduação à distância a partir de R$ 149,00 e pós-graduação à distância a partir de R$ 99,00 por mês. E mais, fazendo uma pós à distância, você ganha outra. Inscreva-se já em ninter.com. De Brasília, Luciana Castro. Rádio Cidade e você, a dobradinha do sucesso. E a hora certa, você conferindo em nome de Zenir Móveis, faltando só um minutinho para as 9 horas. Tudo de móveis, tudo de eletros, tudo para sua casa. É a semana de móveis e eletros Zenir. Roupeiro 6 portas por R$ 1.099 ou 12 de R$ 109,90. Lavadora de roupas 11 quilos automática por R$ 1.699 ou 12 de R$ 169,90. Sofá de 2 e 3 lugares com puff mini por R$ 799 ou 12 de R$ 79,90. Ventilador 40 centímetros por R$ 159 ou 10 de R$ 15,90. Aproveite, entregue montagem grátis. Semana de móveis e eletros Zenir. O melhor está aqui. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povão dizendo: valeu, padrinho Aésio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete. Tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas. Só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios. E mais uma rega de coisa. E o sucesso. A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230. Pertinho da Macavi. No miolinho da Sítio. Arrocha, padrinho Aésio. Oi, nego. Horóscopo do dia. Oferecimento. Oferecimento. Sacolão Avenida. Tudo em frutas, verduras e gêneros alimentícios. Promoções especiais todas as segundas-feiras. Sacolão Avenida. Qualidade e preço baixo. Organização Aésio. Horóscopo do dia. Tudo que os astros reservam para o seu signo. Horóscopo do dia. Hoje já estamos de volta. Presságios do dia está no ar para você. Libra. Olá, queridos librianos. Como no passado você teve problemas com a ajuda oferecida, parecia prudente tentar resolver tudo com seus próprios recursos, não é mesmo? A prudência, porém, mascara o medo de ter problemas de novo, mas nada garante isso. Sua cor é o preto. Escorpião. Olá, você que é de Escorpião. Faça tudo que estiver ao seu alcance e um pouco mais ainda, sem pedir opinião a ninguém, porque ainda que haja pessoas de muita boa vontade querendo ajudar, o excesso de palpites confundirá você, então melhor não. A cor para você hoje é o cinza. Sagitário. Oi, sagitarianos. Tudo com certeza tem algum custo, e isso precisa ser avaliado direito antes mesmo de empreender a ação, para depois você não ter surpresas desagradáveis, justamente por buscar o contrário disso, né? Sua cor da sorte é o rosa. Horóscopo do dia. E você de Capricórnio, Aquário e Peixes, daqui a pouquinho a gente se fala. Horóscopo do dia. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 5 de agosto, Dr. Sérgio Araújo, proctologista. Dia 6 de agosto, Dr. Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla Martins, ultrassonografista. Doutora Milene Leite, cirurgião vascular. Dia 11 de agosto, Dr. João Paulo, endoscopista. Dia 20 de agosto, Doutora Georgiana, ginecologista. Dia 20 de agosto, Doutor Marcelo, ortopedista. Agende sua consulta ou exames no fone WhatsApp 999621018. Prefeitura Municipal de Salitre, administração mudar para avançar. Prefeito Dodó de Neoclides, vice-prefeito Viana Félix. Esse aqui é o meu Potengi, terra de gente guerreira. Nesse chão não ignore não, é do meu coração, minha terra primeira. E vibrando com fé e amor, seja do jeito que for, no meu peito clareia. A luz desse meu lugar não vai se apagar, corre nas minhas veias. Potengi tá dando certo. É a administração trabalhando para melhorar a qualidade de vida do seu povo. Prefeito Edson Viriato. Aqui, juntos, podemos mais. Juntos podemos ter um lugar melhor. De qualidade, o provedor de internet Citinet Telecom entende. Contrate um plano 80 mega, R$ 74,99. 500 mega, R$ 99,99. 88998514629. Siga arroba Citinet Telecom. Vem pra melhor. Qualidade indiscutível. Cidade. Claro que sim, hein? E você ligado aqui comigo? Bom dia! Alô, Francisca Carvalho, bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Alô, turma boa que ouve o programa lá no Posto Fiscal de Fronteiras, bom dia. Obrigado, hein, pelo carinho da participação de todos vocês. Alô, Penha, bom dia, Tapenha. Muito obrigado a você, a toda a moçada que liga nosso programa, nosso show da manhã. Valeu mesmo pelo carinho da participação de toda esta gente boa que liga e participa ativamente aqui do nosso show da manhã, né? Que bom. Já 9:04, 9:04, até as 11 horas aqui comigo na nossa Unicidade de Comunicação. Valeu, hein? Ah, turma boa lá do município de Fronteiras, é isso? Pessoal que sempre fica ligado aqui no nosso programa, nosso show da manhã, que carinho especial, hein? 9:05, mais uma sequência pra você, hein? Eu quero São Paulo assim, com a mãozinha no céu. Quando a gente acha que tá por cima, que é só mais uma crise, que logo ela volta, aí acontece isso aqui, ó. Agora eu sei que já era. Agora eu sei que ia acabar as minhas chances com ela. Me bloqueou das suas redes sociais. Até aí de boa, mas um término à toa tá tarde demais. Talvez ela volte atrás, pensei. Eu tava triste, mas tava suave. Até mandarem sua última postagem da sua nova tatuagem. O maldito girassol da costa.

mas agora você vem querendo apagar a minha dor. Como posso te chamar de amiga se chamei de amor? Como posso te chamar de amiga se chamei de amor? Show da manhã. Ai, que vontade infernal de te ver. Já faz tempo, né? Que pena que o que era pra ser bom acaba machucando. Eu tô aqui, no mesmo lugar. Só que ele tá bem diferente, porque você não tá. Não tô suportando. Mas eu tento ser mais forte, disfarçar. Olha aí, hein? Você ligado, Solange Almeida, tudo passa. Também tivemos o Giliad aqui no nosso programa, Show da Manhã, Luan Santana, você ligado, hein? Cidade. Bom dia! Show da Manhã. Vamos com informações aqui no nosso Show da Manhã. Olha, o MEC troca comando do INEP há menos de 4 meses aí do Enem, hein? Vamos ver se vai dar certo, né? Yuri Hudson aqui no nosso Show da Manhã. Há menos de 4 meses da aplicação do Enem 2022, o Ministério da Educação anunciou a troca de comando no INEP. O Instituto Nacional de Pesquisas Anísio Teixeira é o responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. O INEP também responde por outros exames, como o ENAD e o ENSEJA. A troca de comando no Instituto foi anunciada pelo ministro da Educação, Victor Godoy, através das redes sociais. No lugar de Danilo Dupas, entra Carlos Moreno, que é servidor de carreira do Instituto e atual diretor de estatísticas da autarquia. Segundo nota do Ministério da Educação, o próprio Danilo Dupas pediu para deixar o comando do Instituto. Dupa chegou à autarquia em fevereiro de 2021. A gestão dele foi marcada pela polêmica saída de mais de 30 servidores que apontaram fragilidade técnica e administrativa da então gestão. Nas redes sociais, o ministro Victor Godoy afirmou que a troca de comando não vai afetar as avaliações que estão previstas para este segundo semestre, como o Enem, nos dias 13 e 20 de novembro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Rádio Cidade. A companhia. Cidade.

Há muitos anos, o Irmão Parafuso está em Campos Sales, servindo com excelência e oferecendo uma completa seção de peças e acessórios para o seu carro. Realiza troca de baterias Moura. E no Irmão Parafuso, a troca de óleo é sempre grátis. Irmão Parafuso, a Avenida Francisco das Chagas Arrais, 142, no centro de Campos Sales. Bons preços e ótimo atendimento. Contato 889-9728-2929. Repetindo, 99728-2929. Irmão Parafuso. Rádio Cidade AM. É muito mais música. Music. Fazem te esquecer. E ultimamente, nem mesmo no auge da pinga, o meu sorriso quer aparecer. Olha só, hein? Acabei apagando aqui. 9:24. Alô, Antônia. Bom dia. Em Pio Nono, né? Passei até uma mensagem errada aí, tá? Nosso abraço, bom dia. Muito obrigado, hein? E peço desculpas aí pela mensagem errada, tá bom? Bom dia, então, muito obrigado a todos vocês, retorna aí por gentileza, tá? Bom dia, acabei apagando aqui, tá? 9:24 e você ligado aqui no nosso programa Show da Manhã, bom dia! Mostra quem manda, me dá uma surra de amor que eu mereço. Corpo sem roupa, beijos na boca. Nada te substitui. De onde onde foi que eu tirei que existe vida depois de você. Seu amor, me puxa pra cima, me põe na sua cama, me espanca de beijos, me mostra quem manda, me dá uma surra de amor que eu mereço. Ah, tô no fundo do poço, me joga a corda desse seu amor, me puxa pra cima, me põe na sua cama, me espanca de beijos, me mostra quem manda, me dá uma surra de amor que eu mereço. Me mostra quem manda, me dá uma surra de amor que eu mereço. Oi, Deus, sou eu de novo. Hoje acordei de ressaca, vi tudo arrumado, me lembrei que a gente tinha combinado, ontem era o nosso quinto aniversário.